folha está cheia deles, riscos e palavras, procurando um caminho, só um caminho. A vida está cheia deles, meu destino eu faço, eu traço passo a passo. Sou um rascunho, pelo jeito a mão tremia, pelo jeito pretendia passar a limpo no outro dia. Hoje estou só, hoje estou cheio deles. Sou um rascunho procurando um caminho. Do bar, carnaval sem samba, outra praia, mesmo mar. Sou um rascunho, torpedo no celular, sem sinal na área, sem chance de chegar. Desespero, ouço o que o silêncio diz. Não tem roteiro certo, não espere um grande finale. Tampouco espere, amiga, que meu grito se cale. Fica pro outro dia, ser uma obra-prima, que não fede nem